Compositores no Holocausto. Programa de Margarida Brandão. Designa-se como Holocausto, Shoah, em hebraico, ao processo de etnocídio do povo judeu na Europa perpetrado pela Alemanha nazi e pelos seus aliados e colaboradores durante a Segunda Guerra Mundial. Entre 1939 e 1945, perseguições e opressão sistemática foram patrocinadas pelo Partido Nacional Socialista dos Trabalhadores Alemães e pelo governo de Hitler, resultando na morte de 6 milhões de judeus europeus. A perseguição aos judeus na Alemanha começou em 1933, imediatamente após a ascensão do Partido Nazi ao poder. As hostilidades eram antigas, mas o massacre sistemático deste povo ocorreu durante o conflito mundial. Inicialmente, houve fuzilamentos em massa na Europa Central e Oriental. Depois, entre 1941 e 1945, começaram as deportações para centros de extermínio, campos de concentração, como Auschwitz-Birkenau, Treblinka, Belzec, Sobibor e Chełmno, na Polónia ocupada. Esta fase de matança sistemática foi chamada pelos nazis como a solução final. As vítimas foram deportadas de comboio para esses lugares onde, se sobrevivessem à viagem, a maioria seria morta com gás venenoso, o monóxido de carbono e depois Zyklon B. Outros eram submetidos a trabalhos forçados. Muitos morreram de fome, de abuso ou exaustão, ou foram usados como cobaias em experiências médicas. Na União Soviética, os judeus foram mortos principalmente por meio de execuções em massa. Quase um terço das vítimas do Holocausto foram mortas onde viviam ou nas proximidades, sem serem transportadas para guetos ou campo. A busca nazi por vítimas judias também não se limitou à Europa. Judeus de Tripoli foram deportados para Bergen-Belsen e outros de Benghazi foram enviados para um campo de trabalhos forçados na Áustria. Mas a limpeza étnica do Terceiro Reich, baseada numa falsa pureza e supremacia biológico-racial dos alemães, atingiu igualmente os grupos ciganos, prisioneiros de guerra soviéticos e polacos, civis eslavos, homossexuais, intelectuais incómodos e pessoas com deficiências. as pessoas racialmente inferiores, como os judeus e os ciganos, deveriam ser eliminadas, mas também aquelas com deficiências físicas e mentais graves. Em 1933, foi aprovada a lei para a prevenção de filhos com doenças hereditárias, permitindo a esterilização forçada daqueles considerados inaptos. Entre eles estava gente como epilepsia, esquizofrenia e alcoolismo. Nas prisões, lares de idosos, asilos e escolas especiais, muitos destes seres humanos foram selecionados para esterilização. Estima-se que entre 1933 e 1939, 360 mil indivíduos foram forçadamente privados da sua capacidade reprodutiva. Em 1939 começou a chacina de crianças e adultos com insuficiências nas funções físicas ou mentais. Quem, com menos de 3 anos, tinha, por exemplo, o síndrome de Down ou paralisia cerebral, era abrangido. Médicos especialistas eram muitas vezes obrigados a dar a sua aprovação a esta eutanásia ou suposto assassinato misericordioso. Foi considerada arte degenerada todas as obras de arte e tendências culturais que não estavam de acordo com a concepção de arte e o ideal de beleza clássico e naturalista oficial do regime nazi. Os alvos centraram-se na Bauhaus, no dadaísmo, no cubismo, no expressionismo, no futurismo, no fauvismo, no impressionismo, na nova objetividade e no surrealismo. Todas as obras de artistas judeus foram classificadas como degeneradas. Os nazis classificaram como degenerada toda a manifestação artística que insultava o espírito alemão, mutilava ou destruía as formas naturais ou apresentava de modo evidente falhas de habilidade artístico-artesanal. Em termos visuais, era degenerada toda a obra de arte que fugia aos padrões clássicos de beleza e representação naturalista, não valorizando a perfeição, a harmonia e o equilíbrio das figuras. Nesse sentido, a arte moderna, com a sua liberdade formal de cunho fundamentalmente antinaturalista, é considerada degenerada. Após a chegada de Hitler ao poder em 1933, nomeado chanceler, a supressão da arte moderna na Alemanha, que se tinha iniciado durante a República de Weimar, deu origem a uma produção artística académica controlada pelo governo, veiculando as doutrinas do nacional-socialismo. Em 1932, a Bauhaus foi forçada a abandonar Dessau para Berlim e em 1933 foi fechada por Hermann Göring como solo fértil de bolchevismo cultural. Desde então, professores e conservadores de museus, suspeitos de simpatizarem com movimentos artísticos modernos, foram demitidos dos postos que ocupavam. Hitler fez o seu primeiro discurso contra a arte degenerada na cidade de Nuremberg, em 1934. No ano anterior, foi organizada na Karlsruhe a primeira de várias exposições preparadas para desprestigiar e ridicularizar a arte moderna. Estes ataques culminaram com a exposição Entartete Kunst, Arte Degenerada, realizada em Munique em 1937, com 112 artistas, principalmente expressionistas, e não muito longe, como bom exemplo da nova arte oficial, foi inaugurada uma outra exposição na Casa da Arte Alemã, organizada pelo presidente da Câmara de Artes Plásticas do Reich, Adolf Ziegler. A exposição reunia cerca de 650 obras entre pinturas, esculturas, desenhos, gravuras e livros de 32 museus alemães, consideradas artisticamente indesejáveis e moralmente prejudiciais ao povo pelo governo nacional socialista alemão. Devido a esta perseguição de Hitler à arte moderna, estima-se que mais de 16.500 obras de arte foram expropriadas das coleções existentes no país. Com o carimbo de degenerada, algumas foram vendidas em leilões em Lucerna, Suíça, outras vendidas no estrangeiro, através de negociantes. As receitas vieram enriquecer os cofres dos políticos nazis. O resto foi queimado em Berlim no ano de 1939. Este ataque não era só dirigido contra as atitudes mais inovadoras na arte, mas também contra os artistas e indivíduos que mostravam simpatia com essas correntes estéticas. Essas pessoas tinham sido afastadas dos seus cargos profissionais nos museus e escolas e expurgadas dos seus títulos sociais. Um decreto de 1935 obrigou a que todas as exposições públicas e privadas ficassem sob o controlo do Reichskunstkammer. Artistas que se recusassem a obedecer ficavam proibidos de expor ou até de trabalhar. Thank you. Thank you. A investida contra a arte moderna na Alemanha evidenciava o desprezo pelas novas formas de expressão, bem como o receio e a crença de que a arte moderna representava um insidioso ataque à cultura tradicional. Os ataques à arte moderna na Alemanha existiram desde que esta apareceu. Hitler deixou de tornar o artista imune à ação legal do Estado. Entre os artistas plásticos degenerados estavam Max Beckmann, Marc Chagall, Otto Dix, Ludwig Meiner, Henri Matisse, Pablo Picasso, Vasily Kandinsky, Oskar Kokoschka, Franz Marc, Emil Nolde ou Paul Klee. Mas também havia uma Entartete Musik, música supostamente depravada de compositores deus como Felix Mendelssohn ou Gustav Mahler, e uma condenação ou restrição ao jazz por ser essencialmente uma criação de negros. Exemplos de música degenerada foram exibidos em exposições públicas na Alemanha a partir de 1938. Uma das primeiras foi organizada em Düsseldorf por Hans Severus Ziegler, que, num discurso de abertura, alertou que a decadência da música foi devida à influência do judaísmo e do capitalismo. A exposição de Ziegler foi organizada em 7 secções dedicadas à influência do judaísmo a Arnold Schoenberg, a Kurt Weill e Ernst Krenek, a bolcheviques menores como Franz Schrecker, Alban Berg, Ernst Toch e outros, a Leo Kestenberg, diretor da educação musical anos de 1933, às óperas e oratórios de Paul Hindemith e a Igor Stravinsky. Vários compositores e instrumentistas morreram em campos de extermínio. Sobre 7 deles, iremos agora traçar uma breve biografia e ouvir algumas das suas obras. Thank you. De ascendência judaica, Victor Ullmann nasceu em 1898 em Teschen, na atual Polónia. Estudou em Viena com Arnold Schoenberg e em Praga com Alexander von Zelinsky, sendo um aluno muito promissor. Trabalhou como maestro no Novo Teatro Alemão de Praga, hoje Ópera Estatal de Praga, até 1927. Na temporada seguinte, 1927-1928, foi nomeado diretor da Companhia de Ópera em Aussig an der Elbe, mas foi dispensado por insistir em programar obras de Richard Strauss, Ernst Krenek e outros, manifestando uma preferência demasiado avançada para o gosto local. No início da década de 1930, encontrou-se em Stuttgart, na Alemanha, mantendo uma paixão pela antroposofia, uma doutrina filosófica e mística criada por Rudolf Steiner, e a trabalhar como livreiro. Mas em 1933 foi forçado a fugir dos nazis e voltar para a sua casa em Praga, onde trabalhou como jornalista, professor de música, enquanto continuava a compor. Durante este período trabalhou no Departamento de Música da Rádio Checoslovaca, escreveu recensões de livros e sobre música para diversas revistas, escreveu como crítico para o jornal Bohemia, deu palestras para grupos educacionais, deu aulas particulares e esteve ativamente envolvido no programa da Sociedade Checoslovaca de Educação Musical. Nessa época, Ullmann fez amizade com o compositor Alois Abba, que já conhecia há algum tempo. Ullmann matriculou-se no Departamento de Música de Quarto de Tom, de Abba, no Conservatório de Praga, onde estudou entre 1935 e 1937. A 8 de setembro de 1942, foi enviado para o gueto de Theresienstadt, em checo, Terezin, um local usado como uma espécie de ponto de passagem para os campos de extermínio. Os primeiros judeus alemães e austríacos chegaram em junho de 1942. Judeus holandeses e dinamarqueses chegaram no início de 1943 e prisioneiros de diversas nacionalidades foram enviados para Theresienstadt nos últimos meses da guerra. Cerca de 33 mil pessoas morreram neste gueto, principalmente de desnutrição e doenças. Mais de 88 mil pessoas foram aqui detidas durante meses ou anos antes de serem deportadas para a aniquilação. Tornou-se um cenário de propaganda nazi, tentando esta convencer o mundo que o povo judeu estava apenas a ser reassentado e não sistematicamente massacrado. O acampamento tornou-se o lar de muitas figuras culturais, incluindo músicos como Karl Altscherl, Raphael Schachter, Gideon Klein ou Hans Krause. Ullmann foi incrivelmente prolífico durante o período da sua reclusão, tendo composto muitas peças musicais. Escreveu ele: de forma alguma ficamos chorando nas margens da Babilónia. O nosso esforço em relação às artes foi proporcional à nossa vontade de viver. Em junho de 1944, a Cruz Vermelha fez uma famosa visita a Theresienstadt, mas os nazis prepararam o branqueamento do local. Após o término da visita, as deportações para campos de extermínio foram retomadas. Foi durante uma dessas vagas que Ullmann foi enviado para Auschwitz-Birkenau, onde morreu numa câmara de gás em outubro de Türmen, vielen Glocken. Nimm es fort, nimm es fort. Thank you. Thank you. Um dos companheiros musicais de Ullmann em Theresienstadt foi Pavel Haas. Haas, judeu morávio, nasceu em Brno, na atual República Checa, em 1898. Estudou no conservatório desta cidade de 1919 a 1921 e depois 2 anos com Leos Janáček. Janáček foi o professor mais influente de Haas e Haas, por sua vez, provou ser o melhor aluno de Janáček. Escreveu óperas, música de câmara, vocal, sinfónica e para piano. No final da década de 1930, compreendendo a deterioração da situação política, divorciou-se da sua esposa, Sonja Jacobsen, na esperança de que isso a salvasse, bem como a sua filha Olga, de um destino nefasto. Em 1931, tentou desesperadamente escapar da Europa, escrevendo em vão para os parentes norte-americanos da sua esposa. Um plano de saída não pôde ser elaborado a tempo e ele acabou deportado para o gueto de Theresienstadt em 1941. Apesar de afligido pela depressão grave, compôs várias peças enquanto estava preso, algumas das quais foram reconstituídas. Durante a visita da Cruz Vermelha, em 1944, um filme de propaganda foi feito em Theresienstadt, no qual Haas pode ser visto. Depois de filmado, Haas foi enviado para Auschwitz-Birkenau, onde, como Ullmann, morreu na câmara de gás. Ao contrário dos chamados compositores de Theresienstadt, Viktor Ullmann, Gideon Klein, Pavel Haas e Hans Krause, outros compositores judeus húngaros que foram assassinados durante o Holocausto, permaneceram quase desconhecidos. Os 7 que foram redescobertos até agora morreram jovens, antes de terem atingido o seu potencial. No entanto, apesar das circunstâncias adversas, todos produziram trabalhos de valor. A quantidade de trabalhos que parece ter sobrevivido varia. Partilharam um fim trágico e prematuro, seguido de esquecimento artístico. Entre eles estão Paul Budai, Jano Deutsch, Georgi Justus, Sandor Kuti, Walter Lastai Lazarus ou Sandor Vandor. Thank you. Thank you. Música